Tudo começou quando... Bom, na verdade nem começou. Johnny era um rapaz calmo, tranquilo, fácil e fiel, e não tinha carro. E por essas e outras razões, sua namorada Jennifer não estava mais olhando para Johnny com o mesmo olhar. Daí então, resolveu sair com o maior garanhão do pedaço. Um viado, bobão, bombado, todo desengonçado, mas tinha carro. E aí, gatinha, vamos fazer aquela balada? Ai, sabe o que que é? Eu pago, gatinha. Não, não é isso. Você tem namorado? É, gato. Ih, apanhei pra caralho, cantando mina dos outros aí, meu. É, na verdade eu sou um rolo, né? Não, o cara é bravo. Nada, ele é calminho, não pega nada. Não vira, meu. Então vamos aí, vai. Chegando no restaurante. Seu namorado deve ser mó cruzão aí. Ah, ele é mó frango. Lava a roupa, faz massagem, só me pega de fim de semana. Eu não aguento mais isso, vai a merda, viu? Nossa, mina, vou casar com você, meu. Você tem muito que apanhar. Nossa, ele nem me dá esse talento. Beate e Jennifer, achando que era uma maravilha trair, que fosse como mergulhar no mar de rosas, ela empinava o nariz e imaginava. Ai, eu não vou me arrepender. E enquanto isso, na sala de justiça... E aí, fumaça? Beleza, mano? Só que é esse aí que tá rolando aí, muito louco esse som, hein, mano? Ô, da hora. Você não conhece, mano? O cara tem tatuagem no braço, foi participação com o Neto. Não conhece, toma modular, mano. Pô, mano, você é mó pregão, ó, caralho. Tá irado por quê, mano? Você tá na nóia aí? Não, que isso, faz. Não, tô com mau pressentimento aí, mano. É mesmo? Onde você vai, mano? Não, vou resolver uma parada aí. Falou, mano. Bom... Acho que não tem mais nenhum comentário. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Fui pra casa da minha mina, aquela vadia tava não. Perguntei pra sogrinha, já que foi meu tesão. A sogrinha me disse, abre o zóio, malucão. Ela acabou de sair com puta garanhão. Michezão, sapeco na madruga. Não aceito traição, nem que a filha da puta da vaca tusa. Vai ser capado sem culpa. Sua filha quer uma puta, após a surra, vou enfiar no rabo dela uma bazuca. E sogrinha, não tem essa não. Só trombo sua filha, não tem perdão. Rogo cabaço no umbigo, com a própria mão. Que no meu cabeção, não tem chifre não. Vou arrancar as tripas, comer temperado com vinagre. Os dentes podres dela, vou arrancar com um alicate. Encher de paulada, tacar gasolina, meter fogo. Vai ter só mais uma galinha que arrancaram o pescoço. Essa é uma pequena homenagem do 13. Pense duas vezes antes de ficar de quatro. Diga não à traição. Apoio Casa 1. Ah, eu tô arrependida.